bom dia, Web 1717, informação Eco 3, autorização Paraná, Galeão. 7171 Galeão 340 tá autorizado. Via Upper November 857, seguro Upper Zulu no 6, cruz Upper Zulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, será da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa Pitev. Controle 119, decimal 8. Acena 5042. Zero, chame o centro, 1251, perna 13325. Mais devagar, porque a minha rota aqui está diferente, a via Upperish 50. Seria possível 5K7? Confirmo. A rota que o senhor deve ter é a Upperish 50 até Pitev. Após Upper November 857, seguro o Upper Zulu no 6 e Groove Upper Zulu 1-4. Porém, após decolando da pista no 0, prossegue na série da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa direto de 10, sem interceptar o Perústico 5-0. É, ok. Aqui, se mandar errado aqui, então seria via Perústico 5-0 até Vitória e Vitória no alvo. Então, confirmado, vamos lá. Nível 340, saída da El, Leda, Leda de 10, via 9257, seguro. Upper Zulu no 6, Groove e Upper Zulu no 4. Transponde 5042, decola da 10 e após o decolar de curva direita. Controle 119, mal 8, L7, 77. O contagiamento está correto, eu vou apenas confirmar com o centro só. Tem vezes que tem diferença entre o plano que eu tenho aqui e o do centro. Vou confirmar e estou aguardando. Reporta para o boost 5757. Reportará o L7, 5757, aguardando. Obrigado. Confirmando, eu tenho o 1-4, vai até que ponto aí pra vocês do Web 5727? Mano, 4177 está autorizado, pushback será na Fortex. Chamada tarde, 4177. O Web 5717 confirmando a rota, vai prosseguir na Perusk 50 até Vitória, após voa direto, modifica a saída para Dael, Leda, após Leda voa Eulis. Web 5717. Ok, então sai Dael, Leda, Eulis, depois de Amperusk 5-0, Vitória, Web 5-7-7. Considera a posição após Leda, mantém após Leda Pitev, se interceptando a aerovia por Upper Risk 50 na posição Pitev. Peraí, a Upper Risk 50, né? Afirma. Então vamos lá então, Dael, Leda, Pitev. Afirma, Dael, Leda, Pitev, Pitev intercepta a aerovia. Ok, Pitev então intercepta a aerovia após Leda do Upper Risk 50. Objeto 6749, informação Eco, autorização Guarulhos 340. Objeto 6749, Guarulhos 340, está autorizado via Peruísk 50. Decola a pista no 0, curva direita, será da El Leda, após Leda, voa Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5040. 340 para Guarulhos, 50, decolada 190, curva direita, tá, é o Lia Tup Dev. Controle 198, o transponder 5040, 6749. Já para o chefe, né? Confirmando, já tá pronto para reportar para o pushback. O contagiamento tá correto. 6749. Já para o posicionamento. Autorizado para o pushback, acionamento reportado. 6749. Autorizado, chamaremos para cá, que sobe 6749. Bom dia, com fins, nível 340 autorizado, via Pesulu no meio, na cola, pistão 0, saída da El, com curva direita após decolagem, após da El voa Leda, após Leda voa Bride, controle 1 no 9, décima 8, aciona 5044. Tá correto, puxa. 4177 para o táxi, com 9,6 horas, 3,50, Fernando Gomes. Táxi, via Juliette Alfa. Fugindo. Após o início do banho da web, à sua frente, autorizado o táxi, via Juliette Alfa. Reporta o ponte para pronto, que nega 2013, azul 4177. Bem, você seguiu web. Após Juliette Alfa, ponte espera de comunicação. Estacionamento na posição 3, onde 57 no ataque. 57 no site autorizado para inspeccionar a portaria. Está confirmando o estacionamento na posição onde tem o pushback. Então está livre acionamento, reporta quando pronto, puxa, web 57 no site. Reportará quando o ponto para o puxo web 57 no site. Táxi Webjet 6749 com 127 a bordo, 4 horas até na Galeão. Autorizado táxi, à direita, Juliette Alfa, ponte espera, reporta pronto, que nega 2013, 6749. Autorizado Juliette Alfa, ponte espera, 1093, ajustado, 6749. Chega a dar bom se desse mantém a 3.000, ajuste 1.013. Então, 3201 no controle. Continue descida na chegada Bonf até 3 mil pés. Ajuste 1013, vigilância, para 3201. Para 0190, pronto, web 6749. Mensagem 49, autorizado ali ainda, colapso, turno 0, 120, graus 08 longe. Ali decolada 190, web 6749. A número 2 do setor aguarda, mantém posição web 5717. Mantendo posição web 5717. Seja após o banho da web iniciar, tá autorizado ali a manter azul 4177. Após o web, ali na se confirmando o banho da web jet é mesma rota, foi estimado 3 minutos após o decolagem do web. E já está autorizado ali a manter o 4177. Lá 308, após o web, também manter o 4177. Meia 749, decolou ao 00, controle 119, décima 8. 9, obrigado. Salvador, bom dia, web 6749. 49, bom dia, subir mantenha 340, saída da EL. Bom dia, 340, saída da EL, autorizaria direto da EL? Autorizado. Obrigado. Para o 898, confirmando 122, a bota, livre táxi direita, a porta ponte para pronto, que ligar 1013. Azul 4177, autorizado, tá colapso, no 0120 grau 089. Evita colapso, 4177. De 598 ali, mantém, cabeceira no zero. Web 57 no zero, autorizado, deixa eu ver acionar, reportar. Reportar a Web 57. Controle 177, decolado 03, controle 119, próximo 8. 198, boa. Salvador, muito bom dia, Azul 4177, decolado na sua esposa. Olhe Salvador, bom dia, Azul 4177, decolado. 4177, submantenha 360 na saída da El, vigilância. Sente 360 na da El, autorizaria da presente voada El, senhor? Exato. Exato. 3201, desse mantém a 2000, reporte localizador. Rio 5973, desse mantém a 3000, redução agora para 2109. Para 3000, reduzir quanto, senhor? Reduzir 2109. 9, autorizado a colapso, estou no 0, 120, grau 059. Bom dia, Web 5808, ciente da Eco. 5808, bom dia, Goiânia 340, está autorizado, via Pizulu 17, Formosa, UP Whisky 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668. Decola a pista no zero com a direita, seda gole, transição ao fito, controle 119, decimal 8, acena 5055. Nível 340 Goiânia, depois do 17 Formosa, Perisque 10 Brasília, Mike 668 Goiânia, decola da 10, primeira direita, gole ao fito, controle 198, 5055. Transponder Web 5808, no portante número 10. 5808, está correto, então pronto, puxa. Caraca. Objeto 9, fugindo, 5898, decolou 07, controle 119, decimal 8. Controle 198, web 59. Olha, Salvador, muito bom dia, vai P5898, eu regulando a sua escuta. 898, bom dia, sou eu, mantenha 340, saída da EL. Salve, mantenha 340, da EL, P5898. 13, reporta direita para o P5798. Azul, Alfa, X-Way, Bravo. Azul, Alfa, X-Way, Bravo, possível. Alfa, X-Way, Bravo, no Pátio 3, solicita autorização para reboque da nave até a ponte 1 do Pátio Principal. Autorizado o início de reboque, reporta para ingresso no Pátio 1, na série Pátio 3, para ingresso no Pátio 1, no Alfa, X-Way, Bravo. Sim, reportar para ingresso no Pátio 1. Posicionar o localizador. Quanto que pega pronto, é 5717. 5717, autorizado ali, decolar destino 0, 130 graus, 0 menos. Ali decola, destino 0, é 5717. Desde a frente. Desde o ativo, desde o dia. Tá, e complete final ILS, torre 118.6, 3201. 4177, passa 140, chama o centro em 1251, na antena 13325. Ok, 1251, 3325, centro recíproco, bom dia. Bom dia. Autorizado, pouso, destino 0. Autorizado, pouso, 320. Jet 5717 decolou ao 10, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 5973, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, bom dia. Bom dia. O controle de objeto 5717. 7, subir e manter 340, saída da EL, vigilância em radar. 340 na da EL, vigilância 5777. Pode voar direto da EL? Autorizado, 5717. Direto da EL, obrigado.